Que eu estou em outra, quem voltar atrás? Só me deixou com a saudade e o desejo de ficar longe de ti. Eu não sabia que amar machucava tanto assim. Rapariga, rapariga, me chama assim porque acabou com minha vida. Rapariga, rapariga, se fazia de santa, mas por trás me traía. Rapariga, rapariga, te chama assim porque acabou com minha vida. Rapariga, rapariga, se fazia de santa, mas por trás me traía. Se não passa de uma bandida. Te chama assim porque acabou com minha vida. Rapariga, rapariga, fazia de santa, mas por trás me traía. Rapariga, rapariga, te chama assim porque acabou com minha vida. Rapariga, rapariga, se fazia de santa, mas por trás me traía. Rapariga, rapariga, te chama assim porque acabou com minha vida. Rapariga, rapariga, se fazia de santa, mas botava em dia.